biqueira. Foi sincero. Aprendemos tanto com você, de noite com você. Na biqueira quase tudo é poesia. Ô biqueira, foi sincero. Aprendemos tanto com você, de noite com você. Na biqueira quase tudo é poesia. Ô biqueira, foi sincero. Aprendemos tanto com você, de noite com você. Na biqueira quase tudo é poesia. É, tem poesia na biqueira. Sou idêntico, busquei a melhor versão de mim, sendo autêntico. Resolvi unir os monstros, suas canções, cada um com seu estilo, timbre, conclusões. Imagina a ação dos graduados, a convocação dos rappers selecionados. Esse é o time que se destaca de quem canta. O universo é generoso, tal que cê planta. Revelação nacional, honrando o município. Os melhores letristas desde o princípio. Tem poesia na bica, rima estranha. A seleção aqui é de quem tem a manha. Sua canetada pesada na bica, cheia de munição. Capacitado, qualificado com conclusões. Estilo independente de cair o queixo. Literalmente Londrina é fora do eixo. Perfeito, só a Deus deixa que ele julgue. Cheguei ao cume, longe da lei do homem que pune. Sem Nike, like, hype que te ilude. Eu vim pra trás, trabalhos comodados que se ilude. Se crede, tutti frutti, na sola virou grude. Se fosse na caverna do dragão, seria uma uni. Dune, brincadeira de criança, bolinha de gude. Rap corte de bisturi, no corre a Mili Duque. Mistura isso com grunge e acaba com MC de ragatão. Cada um flow do grupo ruge. Da savana, o leão que ruge. Sou ilustre Tiago Leifeles, Luciano Huck. Informação é um livro na sua cara e não no Facebook. Desde as comune, date do Orkut. Missão impossível como os filmes do Tom Cruise. Mais um preto no chão rodeado por abutres. Cruze os braços, espere que o barco não afunde. Deus ajude, mas é crucial que você lute. Se não entende move, sai da frente, please excuse me. Que pra marcar o gol preciso que o atacante chute. Mas para vencer preciso que a zaga não fure. Escutando rap em hood, SNJ em Hollywood. Roubar é crime, vale até pro Robin Hood. Quem tem olhos me vejam, quem tiver ouvido escute. Biqueira, foi sincero. Aprendemos tanto com você, de noite com você. Na biqueira quase tudo é poesia. Ô biqueira, foi sincero. Aprendemos tanto com você, de noite com você. Na biqueira quase tudo é poesia. E a metade do mundo na biqueira vai subindo a ladeira, maldade rotineira. Hoje cê tratando canta de tornozeleira. Tudo é poesia tipo Misha Cantadeira. E aí gorgueira, se essa rua fosse minha, escolinha do crime, matéria de poesia. Meu primo morreu, sonhava em fazer rap. Cansou de vender droga, se jogou pro 5-7. Aquele que roubou, que matou, Deus escreveu. Pintei linha torta, versos de um dedo leve. Esses caras tá tirando, esses caras tá de lag. A morte é o beijo da Hebe, e a vida segue. Poesia na biqueira, tem que ser boa. A palavra é a bala do tiroteio, zoa. Poesia pra comerciante é dinheiro. Cê tá na boca, cala a boca, pedreiro. Ainda escrevo por essas crianças que mesmo chorando por falta de rango é esperança. Sobre o feitiço da tequila, ora, vi que é poesia, aniquila. Agora, o coração que explode quando escuta o beat, a voz. Vai ter que usar o cérebro pra acompanhar nós. É os paranaense, nós não fica só de papo. Cortina de fumaça, inspirado, honra os bagos. Umas histórias em pedaços, falsas mudanças. Tortura de verão à solta, silêncio com dança. Boca cerrada, costurada, farinha entre os dedos. Sem chave, sem mapa, sem retorno, só medo. Tudo segue daquele jeito, do gueto ao centro. A dureza e o peso no rosto do preto. Poesia de biqueira, poema de bica. Deus abençoe os animais, as chuvas, as vidas. Hoje é sexta-cheira, noite de lua cheia. E o consumo tá em alta na biqueira. Enquanto sobe, um outro desce, um entra, o outro sai. Acho que ali tá tendo o espinafre do papai. O debate nas ideias sempre acaba no resumo. Essas horas da noite é só lunático sem rumo. Mente perigosa pela rua perambula, maquinando mal dentro da viatura. Dinheiro amarrado no barbante, engole os baletos, dispenso fragante. Sangue do olho do piolho do rasante. O rato por aqui não teve segunda chance. A criptonita com efeito colaterais. Fez ele torrar o boot e empenhorar o gás. A família do rapaz já não aguenta mais. Isso aqui é baseado em fatos reais. Do outro lado da moeda, poesia marginal. Lava o rap com água benta e põe pra secar no varal. Seria mágico se não fosse trágico. Os periféricos que o gari garibo. Somos frenético, louco dramático. O esquema tático causou impacto. Aqui as ideias vai além da caneta e papel. Quem não quer ver estrelas já usa olhar pro céu. Click, clack, poesia. Aqui do beco, quebrada, gueto, periferia, trampando noite e dia. Também tô no pique, traficando entorpecentes que atiçam o apetite daqueles que quando acorda, coloca na balança. O que vai escolher, se vai ser almoço ou janta. Já viu que não adianta sair procurar emprego. Por quê? Te julgam pela cor, pelo tipo do cabelo. Já viu que não adianta querer ser empreendedor. A meritocracia não se aplica ao sofredor. Já viu que não adianta parte pra vida do crime. Nem ser peça na engrenagem do sistema que oprime. Sistema que finge, engana, abusa. Você comete um erro, ele te acusa, te julga. São uma seita, e se você não aceita, pratica heresia e atrapalha a colheita. Química perfeita, álcool, droga, arma. Eles geram a revolta, depois pedem pra ter calma. Como ter calma, ser frio em meia chamas. Um anjo em meia guerra que clama por esperança. Queira, foi sincero. Aprendemos tanto com você, de noite com você. Na biqueira quase tudo é poesia. Ô biqueira, foi sincero.